Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terra. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e... Esse ano, quantas vezes a gente vai zerar a vida, né, Álvaro? Então, né? Fala, galera, aqui é o Álvaro e mais uma vez, acho que a gente tá virando ao concurso já. Estamos zerando a vida toda vez. Quero saber se comigo você quer me dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Para vocês que entenderam lufas nenhuma do que está acontecendo, senhores e senhoritas, nós temos um convidado ilustríssimo hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Fábio. Seja muito bem-vindo à bagunça, meu amigo. Ilustríssimo, eu? Pelo amor de Deus, quase quebrei o vidro da janela aqui agora. Eu fui pôr a cortina e eu comprei um varão pequeno e fui colocar, ele caiu, meteu no vidro aqui, cara. Acho que eu vou ter que pagar, porque eu moro num apartamento alugado. Ilustríssimo. Eu tenho certeza... E aí, moçada? Eu tenho certeza absoluta. No nosso mundo de animes e mangás, você é ilustríssimo, cara. Tenho certeza absoluta. Ah, principalmente no mundo brasileiro dos animes. Tenho certeza. Então, eu acho que não sou eu. O que gerou, o que aconteceu, o resultado, o que virou, o que se tornou, porque não é nosso, não depende da gente. Sim. Eu acho que essas, cara, eu vou te dizer, eu já tentei algumas aberturas e encerramentos e algumas coisas só de curtição, quando a gente está pondo voz naquilo, não é nosso. A gente está emprestando ali uma atitude, a gente está emprestando um desempenho, mas a carga emotiva, a carga de criação, a carga de história é tão forte que é uma criança que nasce grande já, sabe? Assim, é. É, a gente fica meio assustado. Assim. Eu fico pra caramba quando eu descubro a cada dia o poder não só dessa abertura, mas de todo o segmento, de todo o movimento que faz com as pessoas, principalmente movimentando, trazendo, puxando a cultura oriental para o nosso dia a dia, que é louvável isso. Sem dúvida, mas louvável. Mas como a gente hoje está para falar de você e das suas obras, como cantor, né? Porque por mais que você empreste a sua voz para externar esse sentimento que a música traz, estamos falando de você. Então. É, tá bom. Né? Então. Conta pra gente. Então eu aceito, vamos lá. Né? Vamos lá, conta pra gente. Como é que começou a sua carreira de cantor? Cara, veio muito junto com outras coisas, assim, na minha adolescência em Ribeirão Preto, que eu sou de lá, né? Uhum. Então, assim, a minha família sempre cantou muito, as nossas festas, por ser uma família tradicional italiana, sempre teve muito violão, acordeão, pandeiro e cantoria. Então, para mim, cantar foi uma coisa muito natural. E num certo período, daquele 18 anos, que você já quer ganhar uma grana e tal, a minha mãe conseguiu para mim fazer um teste numa rádio e eu cantar jingle, de propaganda de rádio. Olha! Deu certo, eu trabalhava toda tarde, gravava coisas pro Brasil inteiro. Ali eu descobri estúdio, que as pessoas falam, eu queria ter aula de canto para cantar em desenho. Não basta só a aula de canto, você tem que praticar, você tem que ter um fone, um microfone, se ouvir, acertar, errar, afinar. Então eu fiz muito isso por muito tempo em estúdio. Até que uma banda, o grupo Nós de Ribeirão Preto, me ouviu e me convidou por causa do timbre. E naquela época, anos 80, cara, tinha de tudo. Tinha de Madonna a Michael Jackson, de Simone e a Roberto Leal. Você tinha que cantar de tudo. Opa! Igual. Tinha que ser igual. Tinha que imitar. Então eu fazia isso quinta, sexta, sábado e domingo. Me tornei um dos primeiros, assim. A nossa banda ficou bem famosa por causa disso. Eu fazia teatro por muito tempo. Levei essa teatralidade para os palcos. Até que eu fui convidado para virar São Paulo, para cantar no Placa Luminosa, que é uma banda muito conceituada no mercado aqui, na MPB brasileira, na música brasileira, uma banda... Quem não se lembra... Bom, vocês não, né? Quem estiver ouvindo não. Que tem uns 30 e poucos, 40, vai lembrar de... O nosso amor é lindo, tão lindo... Opa, essa eu lembro! Pode ser... É, Placa Luminosa. É... Solta o teu cabelo e me chama... Puxa esse lençol e me aquece. É Placa Luminosa. Então aí eu já aprendi outra coisa. Isso aí eu já aprendi uma musicalidade num nível muito grande, muito alto. É, até que um dia num estúdio me disseram que tinha um teste para fazer de voz. Que como eu cantava agudo, essa música era aguda e precisava de um intérprete com uma voz com afinação alta, né, que chegasse nos agudos sem sofrer. E era o Dragon Ball GT, Coração de Criança. Olha aí. Eu cantei sem saber mais muito do que se tratava. Tinha um diretor que falou: olha, nós precisamos de todo espírito, de toda emoção, é um desenho assim, blá blá blá blá. Eu gravei e foi pro ar. Foi assim que eu comecei. Essa música foi gravada em estúdio de música mesmo, não foi em estúdio de dublagem. Exatamente, não. Essa série estava sendo dublada na DPN. E eles desvincularam e o tema de abertura chegou para eles pronto. Eu cantei uma versão que foi vinda do espanhol. Do espanhol? É. Eita! O que eu ouvi em original para cantar foi o espanhol. Ah, tá. E logo depois eu cantei uma outra canção também em um outro estúdio, no estúdio Gábia, que era Pinóquio 2000. Já ouvi falar. E durante a música, o personagem falava assim: e agora vamos lá, todos vocês. Aí a diretora, a Patrícia Scalvi, ela falou: caramba, isso não é música, isso é dublagem, será que você consegue? Consigo. E aí eu comecei a dublar, cantar, e foi crescendo. Um estúdio vai te chamando, outro vai te ouvindo. Então assim, Dragon Ball foi um grande start, né? Porque ele me colocou... Ele me tirou do mundo só da música e me enfiou na dublagem, né? Ele linkou, ele fez uma ponte entre as duas coisas, né? Então hoje o que se faz muito, que é cantar e dublar, eu já faço há muito tempo. Olha, é difícil, não é fácil não. É um mercado, não é que ele é competitivo, mas ele é muito, muito exigente. Eu gravei 3 semanas de 9 a 1 da tarde, todo dia em Santo André, as canções da Bela e a Fera. Foi muita coisa. Muita coisa. Caramba. Então você não pode ficar rouco, você não pode ficar gripado, você não pode vacilar, você não pode... Uma série de preocupações físicas e profissionais, né? Profissionais, você tem que estar no estúdio, você tem que estar bem, você tem que ser competente, você tem que fazer o que os diretores acreditaram que você ia fazer, por isso te chamaram. Basicamente então, dá tudo de si, né? É, muito, muito. Porque um diretor, quando te escala, ele acredita. Então ele quer, quando você vai embora, ele quer pensar assim: poxa, que legal, eu ainda estou conseguindo escalar as pessoas certas para fazer as coisas, entendeu? Ainda estou, não. Estou conseguindo escalar. Porque a decepção de uma escala mal feita deve ser terrível, né? Você vai lá, faz o trampo, o cara fala: putz, escalei errado, cara, não era ele. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. Então, seja fiel ao seu diretor, né? Quando me chamam para cantar as coisas da Disney, eu vou feliz, porque o diretor ele sabe muito bem o que ele vai fazer, então eu fico muito tranquilo em entregar assim para ele e falar: vamos na sua batuta. E gravamos também Aladdin, que tá no ar agora. Gravamos um outro que eu não posso falar porque ainda não tranquilo, não, a gente sabe, mas todo mundo já sabe o que é. Todo mundo já sabe o que é. É alguma coisa que está para sair. É gratificante demais, cara. Aí as pessoas falam assim: ah, eu tô no Aladdin. É mesmo? Quem você dublou? Não, eu cantei. Ah, tá. Parece que rola assim, cara. Assistam, quando vocês assistirem coisas cantadas, preste atenção nas músicas, nos arranjos. Disney e outros, né? O trabalho que os caras fazem é surreal. E o brasileiro tem muito talento, tem muita gente pra fazer. É que normalmente, Disney, normalmente quem canta dubla, ou o contrário, quem dubla canta, né? É o personagem, né? Mas a maioria das coisas, por exemplo, a Bela e a Fera, eu fiz todos os coros de todas as canções. Ah. É isso que levou muito tempo. É, aí a pessoa que dublou um personagem foi lá, gravou 4 horas e foi embora. Quem ganhou mais? Tô falando de grana. É, eu ganhei bastante, eu ganhei muitas horas trabalhando. Mas adoraria também, porque Dragon Ball, por exemplo, você faz a abertura, eles não te chamam pra fazer nada dentro. Eu adoraria dublar alguma coisa. Sacanagem isso aí. É, cara, porque eles acham que vai ficar estranho o teu nome aparecer 2 vezes no crédito no final. Palhaçada isso aí. Por quê? Palhaçada, mas tudo bem. É que vamos, você não vai estar. Acho que o que não pode é você dublar 2 personagens no mesmo. É, fazer 2 personagens ao mesmo tempo, né? Mas, não, poxa, até tem. Existem as dobras e tal, mas tem um critério muito grande. Mas isso é uma coisa muito de ego da gente também, né? Tem espaço pra todo mundo, deixa todo mundo trabalhar. Então, eu sou muito visto na dublagem como cantor, né? Uhum. Bastante visto, bastante. E que é uma coisa que tá crescendo muito. Eu vejo muita gente querer aula de canto, que estão tendo aulas de canto exatamente por isso. Para que se amplie mais o mercado de trabalho. Dentro da dublagem, ter a música, isso é maravilhoso, né? Eu quero ver ainda estúdios só de música para dublagem, né? Porque é totalmente diferente cantar e dublar. Embora exista uma proximidade muito grande, estamos falando de interpretação, de afinação, de tom, de voz, de ondas e, né, e sentimentos. Sim. Mas eu adoraria ter um estúdio de música e de produções originais também, né? Produções originais musicais grandiosas aí, a gente vai chegar lá. É, por produção original de anime, a gente tem os nossos episódios com o Ricardo Cruz e o Rodrigo Rossi, né? Ele cantou uma abertura agora aí, né? Que eles fizeram a produção pra, junto com a editora JBC para as edições de Akira, né? E, meu, é original, foram eles que compuseram. Maravilhoso. Maravilhoso. A música do Kimi no Nawa também. Sim. Ele cantou alguma coisa recente agora, eu vi, eu comecei a seguir ele não faz muito tempo. Ele cantou uma abertura. No One Punch Man. Isso. Exatamente. Ricardo Cruz tá cantando junto com o pessoal do Jump Project a abertura da segunda temporada. E essa, a história dele, vocês já entrevistaram ele, né? Já. Sim. A história dele é surreal, cara. Ele fã dessa banda incondicional e, de repente, ele se viu na banda. Isso aí é 1 em 1 milhão, né? Sim, poxa. É merecimento mesmo. É tipo, é o caso de ele estar no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo. É, e corresponder, né? E não ser uma enganação. O cara é talentosíssimo. O cara é, além de gente boa pra caramba. Você vê, tipo, tudo que ele aprendeu a falar, ele melhorou o japonês dele pra poder fazer parte. Exatamente. Da banda, né? E isso só melhorou a vida dele, olha que coisa. Sim, sim. É, só melhorou a vida dele. Ele evoluiu. Ele foi atrás de melhorar o que ele já fazia para crescer, e cresceu, acho que além da conta. Ele não sei se ele esperava tanto. Talvez sim, mas ele é grandioso. Tiro o meu chapéu pra ele. Sem dúvida. Então, Ricardo, vamos voltando um pouquinho mais. Como é que começou a sua carreira? São os Ricardos, né? São os Ricardos. Tá cheio. Falou, olha, nós estamos trabalhando com o Ricardo esse ano, né? Tem o Cruz, tem o Rossi, tem eu. Não, o Rossi é Rodrigo, né? Rodrigo Rossi. Acontece. Tá bom de Ricardo, tá bom. Na dublagem tem Ricardo pra caramba. Eu tive que colocar meu apelido como Rico, né? Meu apelido é Rico na dublagem. Quando eu vou dublar, meu nome, na maioria dos estúdios, tá como Rico, porque tem tanto Ricardo que eles erravam os nomes e chamava a pessoa errada no estúdio errado. Era a maior bagunça. Bom, vamos lá, diz aí. Não, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar lá. Conta pra gente como é que começou a sua carreira de ator. Tipo, porque você começou como cantor? Aí, não, né? Não, não, nesse paralelo, eu nunca fiz uma coisa só, meu amigo, você pode ter certeza. Você já faz tudo uma vez. Sempre, desde adolescente. Enquanto eu cantava nessa rádio que fazia propaganda, eu fazia teatro infantil. Em Ribeirão. Primeiro de tudo, eu fiz teatro infantil. Olha aí. E comecei a fazer. É, eu só parei de fazer quando eu comecei a patinar no gelo. Ficou um pedaço que eu pulei. Antes de entrar na tal banda que revolucionou todos os bailes e tal, eu patinava no gelo e dava aula pra criança. Olha só. Patinei no gelo muitos anos. Você, então, então você aceita o apelido de Bombril, né? Porque você faz de tudo um pouco. Putz, né? Eu acho que uma vez eu tentei fazer assim uma cronologia, eu me perdi. Eu comecei a pensar, mas que hora que eu fazia teatro se eu tava gravando à tarde? Ah, eu fazia teatro de fim de semana. Sabe assim? Uhum. Deu uma travada. Então, aí essa banda que eu cantei, eu levei muita coisa cênica. As apresentações, por exemplo, se você ouviu uma música da Madonna, você só ouvia a música da Madonna no rádio. Você não sabia o que ela estava fazendo. Não tinha clipe. Não existia MTV. Então, eu imaginava aquela música do meu jeito e eu criava uma cena para interpretar do meu jeito. Eu tinha cenário, eu tinha telefone, eu usava umas... Eu usava, poxa, figurino pra caramba, elenco. Eu montava um clipe em cena de cada música. Então a pessoa que via a gente no baile, quando ouvia a música no rádio, lembrava da gente. Olha aí. Só depois que chegou o videoclipe, eu sou velho. Só depois que chegou o videoclipe que as pessoas começaram a ver quem era quem, assim, entendeu? Né? Então meio, o teatro jamais saiu da minha vida. Mas eu venho de uma época que não existia curso de dublagem, não se fazia curso, não se ensinava a dublar. Você tinha você era um ator e tinha a veia para ser dublador, os estúdios te chamavam, você fazia uma ponta, você ficava sentadinho ali assistindo alguém dublar, só para pegar um pouco mais de intimidade com a profissão. Fazia então, estágio, né? Cara, por 2 meses eu falei, o jantar está servido. Por 2 meses. Uma vez por semana. Olha aí. Era isso. Dublar era isso pra mim. Só. Aí, de repente, um estúdio, que era o dublar em um só, o estúdio Gabber falou, eu acho que você já pode ter um personagem um pouquinho maior. Ele morre no terceiro episódio. Falei, beleza. Era True Blood, jamais vou esquecer. Olha aí. Só que... eu não lembro o nome do cara, não. Só que... Pra minha... eu já dublava faz tempo. Eu que tinha escolhido ficar num estúdio só nessa época. No True Blood eu fazia um cara que ela falou, ele morre no começo. Mas aí depois tem um cara que vai chegar no fim, mais ou menos do meio pro fim, e eu quero que você faça ele também. Aí eu fiz. Só que esse cara do meio pro fim, ele começou a ter uns insights assim e recebeu a visita de um espírito. Quem era? Né? Meu personagem que morreu lá no terceiro episódio. Olha aí. Pânico geral. Eu tive muita sorte também nesse estúdio Gabi, que foi onde eu comecei, porque até aí depois eu comecei a trabalhar com circo, eu viajava muito, depois eu comecei a trabalhar com o Ney Matogrosso, eu fiz produção para ele por 9 anos, e o Gabi era o único estúdio que aceitava eu viajar. Que eu falava, eu vou viajar essa semana, mas eu tô aqui segunda, terça e quarta. Tem como segurar? Vamos segurar, tal. É difícil os estúdios trabalharem com pessoas que viajam muito. Você não tem fixo, você não faz série, porque você não tá na cidade, né? Uhum. Mas o Gabi até que deixou um pouco assim eu fazer, e aí ela me deu um personagem, ele falou, é um capitão do mato, na novela, ele vai passar de cavalo, fica uns 3 dias na casa de uma mulher e some. Eu falei, beleza. Cara, ele casou com a mulher. E ele virou protagonista. Eu sempre tive muita sorte nesse começo aí, sabe? Só pra complementar a informação, em True Blood consta aqui pra mim, no registro da Dublanet, que você fez o personagem Michael Raymond James do ator Rin Lenier em True Blood. É você que tá dizendo, eu não lembro. Eu sei que ele volta, depois que ele morre, ele volta com a boca toda costurada. Aí eu falei, poxa, ele voltou. Não, ele voltou, mas ele não fala, então você não tem que vir ao estúdio. Aí ele voltou com a boca costurada. Bomba. Sacanagem. É. Bom, e aí eu comecei a viajar muito com o Ney e Marcelinho Campos, o dublador Marcelinho Campos, me pegou pelo braço e falou assim, você, porque ele dirigiu um pedaço dessa série. Ele me dirigiu. Ele falou, você não pode ficar num estúdio só. Você está ocupando um lugar de dublador. Ou você abraça ou você cai fora. Você tem razão. E eu comecei, ele me levou para Alamo, ainda consegui dublar na Alamo um tempo, e fui me esparramando. E sempre avisando, eu viajo com o Ney Mato Grosso, eu viajo com o Ney Mato Grosso. E mesmo assim eu consegui dublar muita coisa, muita série, até o dia que eu tive que optar por um caminho, né? Sim. É, aproveitando. Se você quer citar um dublador... Continua. Pra você se tornar um bom dublador, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que te tire tanto dessa reta. E foi quando eu parei de viajar com o Ney. Ah. E fiquei na dublagem. Aí eu comecei pra valer. Ah, sim. Aproveitando o gancho, que era o que eu queria fazer. O que significa... O gancho que já passou, né? Não, mas você aproveitou o gancho até o final. Deu pra dá uma puxadinha assim, ó. Entendeu? Fala lá. O que foi Ney Mato Grosso na tua vida? Ah, foi o jam pro Ricardo Cruz, cara. Eu falei um em um milhão? Não, dois em um milhão. Porque eu acompanhava o trabalho dele desde criança, aquela voz diferente, aquela coisa andrógena, aquele estilo totalmente fora dos padrões, né? E depois, quando eu comecei a cantar, eu vi a show na TV, cheguei a ver ele ao vivo. Eu imaginava assim, eu sei o que esse cara tá pensando. Eu sei o que ele tá fazendo. Eu sei o porquê dessa luz, aquele figurino, esse blackout, eu entendo o que esse cara tá fazendo. E foi ele que fez, a criação é dele. E uma história muito longa me levou a trabalhar com ele. Foi até uma coincidência muito grande também, através de um amigo em comum. E quando eu entrei e vi ele trabalhar, eu falei pra ele, eu tinha certeza que você era assim. Eu já te conhecia muito antes de estar aqui dentro. Eu respiro junto contigo. Eu sei quem você é há muitos anos. Eu fiquei lá 9 anos e fui um grande... parceiro dele, assim, de eu vi ele criar, eu vi ele acertar, eu vi ele errar, eu dei muita ideia que foram para os shows, assim, e ele muito gentilmente dizia, olha, nós vamos fazer isso dessa forma, e essa ideia foi do Ricardo Fábio, é um cara excepcional, muito, ele é ímpar, cara, não existe. Uma vez ele me ligou e falou assim, ele mora no Rio, né? Ele falou assim, Ricardo, eu preciso que você vá na 25 de março e escolha um colar marroquino, olha só, marroquino, que tenha uma linha que não seja muito feminina, que puxe pro masculino. E eu tenho certeza que você vai achar. Eu falei, caramba, Nele. Ele falou, vai. Eu fui, comecei a visitar as lojas e fotografar todos eles, assim, não falava pra quem era, né? Eu fotografava, filmava e comecei a numerar e mandei pra ele. E ele escolheu o que eu deveria comprar. Eu comprei, eu paguei R$25. Quando a cortina abriu, aquilo no peito dele valia R$500 mil. Ô, louco! Ele tem uma noção das coisas, assim, do que pode vingar, que não tem tamanho. E esse tipo de crédito, de confiança, isso só me fazia agradecer. Eu agradeci o tempo todo. Ney, muito obrigado. Teve uma vez que ele sentou do meu lado na cama do hotel, a gente ficou vendo no YouTube os vídeos dos Secos Molhados, e ele me explicando da época da ditadura, que ele não podia rebolar, ele não podia olhar para a câmera. Aí, assim, ele ficou falando e o tempo parou. Eu fiquei olhando pro nada e falei, caralho, velho, Ney Mato Grosso tá sentado aqui do meu lado me contando coisas da ditadura. Você tá entendendo? Que massa! Pô, não tem preço essas coisas. Não tem preço. E quando eu fui sair, eu falei pra ele, eu falei, Ney, o meu ator tá gritando muito forte. A dublagem, pra mim, tá me chamando muito. Eu preciso estar em São Paulo. Ele falou, então, vai e pega o teu bonde. Se o teu bonde tá passando, é hora de você entrar. Só não se despede, não precisa ficar falando tchau aqui, não. só vai. Que massa. Ele é genial, cara, ele é genial, ele é genial. Genial. E é uma pessoa muito, muito honesta, muito... É impressionante, cara. Eu guardei isso muito, muito bem fechado na minha vida, assim, mas tô sempre buscando o que foi que eu aprendi, quem é ele, como fazer, como proceder. Tratamento, ele exigia, que exige até hoje, que todos fiquem no mesmo hotel, que fiquem todos perto, equipe técnica, músico, todos. Ele quer saber se o motorista dormiu e quanto tempo ele dormiu. Caramba, pra poder seguir viagem. Por isso ele é o que é aos quase 80 anos de idade. Fantástico. Também. O cara tem, ele tem, uma vivência de estrada que não dá pra ser. Poxa. É, não, e assim, além da vivência, ele tem um lugar pra colocar isso e fazer mingar, né? Porque eu conheço um monte de gente que tem estrada pra caramba e ficou ali no mais ou menos, entendeu? Ele se supera a cada dia, cara. Ele se supera a cada dia. Ele é fissurado em descolar uma banda de gente nova que tá falando alguma coisa que ele gostaria de estar falando, não importa se é famosa ou não. É, eu tive que ir na Santa Figênia comprar um Discman de CD. Nossa. Pra viajar. É porque ele... pra ele poder ouvir disco durante as viagens, porque o pessoal passava no hotel e deixava disco pra ele e ele ouvia. E se ele gostasse, ele gravava. Não importa quem seja. Aprendi muito. E ele continua ensinando. Tá aí, ó. Tá aí ensinando. Se chamasse de volta, você voltava? Cara, não sei. É claro que se ele chegar na minha frente e falar, vamos trabalhar com a gente um ano, eu ia, lógico. Você não consegue falar não pra Ney Mato Grosso. Eu não falei não pra ele, eu falei sim pra dublagem, entendeu? Foi uma época que me pegou muito forte, assim. Eu vi que existem várias fases do dublador, né? Do estúdio te ligar e falar assim, olha, eu tenho uma hora pra você segunda-feira das 9 às 10. Pode? Não. Obrigado, tchau. Essa é uma fase. A outra é, olha, eu tenho segunda-feira para você das 9 às 10 ou das 2 às 3. Qual que você pode? Ah, eu 2 às 3. Beleza, obrigado, 2 às 3. E tem outra que é assim, eu preciso de 2 horas sua essa semana. Que dia que você pode? Bem, você entende isso. Que a coisa vai virando, o seu nome vai ficando bom, o seu trabalho vai sendo reconhecido. Não é toda hora que isso acontece. Estou dando um exemplo meio banal até. Mas é só pra mostrar, assim, que a demanda foi aumentando. Meu telefone começou a tocar e eu comecei a fazer coisa legal, eu comecei a me divertir muito e entender que meu trabalho estava sendo reconhecido na música e na dublagem e que eu queria viver isso. Eu queria ver qual é. Então eu tive que sair do Ney. Viajar com o Ney é tudo de bom. E com o Ney... É um grande circo. Eu vou entrar de novo. Vamos voltar mais um pouquinho. Bora nesse como é que gancho. Foi? Não, mas aí, como é que foi pra você, e toda a sua experiência de tudo isso, como é que foi pra você viver nos Estados Unidos por quase 10 anos, né? Foi tranquilo, cara. Foi tranquilo, porque assim, você fica um ano de férias. Você chega lá, o que você ganha quinta, sexta, sábado e domingo, você gasta segunda, terça e quarta. Fato. Então, assim, para você ter uma ideia, eu fui para cantar por 6 meses convidado de uma casa que tinha um jantar e depois tinha um show brasileiro para gringo assistir. Olha aí. E tinha um batera nessa banda que tinha sido já desse grupo nosso que eu já tinha cantado, que me convidou e falou, você fica na minha casa, são 6 meses só. Eu falei, beleza, não teve nem choradeira na hora de ir embora, tanto assim. 6 meses, né, vai e volta logo. Tanto assim, gostei da sua sinceridade. A minha irmã chorou. Eu vou ter que ir na Porta da Esperança pedir pra te ver. Não tinha internet, gente. Não tinha nada. Eu escrevi a carta pra família à mão. Demorava 15 minutos. Foi em que ano isso? 94, 5, por aí. Logo depois do Placa. Logo depois. Só que não foram 10 anos, não. Foi menos. Foi bem menos. Bom, aí... eu cheguei lá... E fui cantar nessa casa e tudo deu muito certo. Era só cantar, era fácil demais. Era um repertório brasileiro com alguns standards americanos. Ensaiava-se pouco, eu cantava duas entradas, uma entrada na quinta, uma na sexta, duas no sábado, duas no domingo. O resto era zoeira, velho. Eu tava em Miami, eu tava em Pompano Beach, lá em cima. Na verdade, eu não morei em Miami, não. Eu morei mais perto da Disney. Eu ia na Disney toda quarta-feira. Caraca, velho. É, aí a gente tinha. De segunda-feira era boteco cubano, tequila, noite da tequila. Terça-feira era um barzinho onde mulher não pagava. Quarta-feira era banda ao vivo, eles tocavam funk, Prince, essas coisas assim. Quinta-feira eu tocava. E aí, o dono da casa falou, ó, você não quer ficar mais 6 meses? Você vai no Brasil, vê tua família, volta e fica mais 6. Falei, beleza. Aí eu fiquei esse tempo todo, fui renovando. Só que no segundo ano, já tinha os lugarzinhos brasileiros que a gente frequentava de sábado depois do trabalho. E era tudo muito simples, né? Assim, voz e violão, lotado, lotado de brasileiro, lotado. Muita gente nos lugares, assim. Aí eu tive um sócio, um parceiro lá, William Castro. Nós montamos a Gemini Productions. Tivemos um lugar que cabia 2.500 pessoas. Eu pus uma puta banda ao vivo que chamava Falsa Baiana, que eu cantava. E nós ficamos por 2 ou 3 anos, todo sábado, levando 2.500 pessoas nesse lugar. Olha aí. Gravei um disco lá. Eu fui eleito o maior artista brasileiro fora do Brasil por 2 anos consecutivos. Caramba, meu. E aí o lugar te pega, né? Aí foi maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu fiz muita coisa pra Globo Internacional, que tinha Globo lá, né? Brazilian Day, óbvio. O Brazilian Day, eu fiz muita coisa pra baixo. Eu não ia vir pra Nova York, despendia muito tempo, não dava pra ficar muito tempo fora. A gente fazia os eventos de Miami. Sim. Lá embaixo. Com essa banda eu fui com o Paulo Gualano, eu fui pra China. Me apresentei na China com esse povo, com um grupo brasileiro de folclore. Foi muito produtivo, assim. E aí teve... Meu pai faleceu. Ixi. Eu falei, opa, tá na hora de voltar pra casa. Tá na hora de voltar pra casa. E aí vim. Mas, cara, são as gavetas que a gente tem na vida, né? Eu tenho várias gavetas, assim. E de vez em quando eu abro algumas pra pegar aprendizado, pra xingar alguém. Mas maravilhoso, cara, morando nos Estados Unidos. Eu aprendi muito, eu aprendi a pagar conta em dia. Isso é fantástico. Eu aprendi que teu vizinho tem o mesmo direito que você, na rua, em todo lugar. Tudo. Estados Unidos, se você jogar um papel no chão, a pessoa fala assim, olha, o senhor deixou cair. Você fica com uma cara de tacho tão grande, você nunca mais joga um papel na rua. É um país, é muito exemplo. Tem muita vontade de ir pra lá, que seja pra passar uns 6 meses só pra... Tinha muita vontade, cara. Pô, maravilhoso, cara. Eu tava lá no Dia dos Gêmeos. Tava lá? Nossa, eu tava lá. Eu não tava em Nova York, mas eu tava em Pompano Beach. E eu dividi apartamento com um amigo meu, o Renatinho, que era garçom da casa que eu cantava. E quando eu acabava de cantar, às vezes eu ficava ali e tal, às vezes eu ia embora pra casa. E ele fechava o restaurante. Ainda ficava bebendo com a galera lá dentro. Ele chegava em casa às 5 horas da manhã, abriu uma cerveja e ia assistir televisão até dar sono. E aí, velho, ele bateu no meu quarto. Eu morava no segundo andar do apartamento. Era uma townhouse, assim. Uhum. O que foi? Ele bebaço, o rico. Um avião entrou numa das torres gêmeas. Eu falei, ah, o que você tá assistindo, Renato? Vamos lá ver. Esse é filme. Ele falou, não é, mano, eu tô falando, o avião bateu, olha lá. E de repente, velho, eu comecei a ver com ele ali o que tava acontecendo e já tentei ligar pro Brasil, já não tinha mais como, ninguém falava em telefone nenhum mais. Aí eu vi o outro avião entrando na segunda torre, eu falei, fudeu. Aquele dia a gente não conseguiu lugar pra comer, não tinha. Não tinha nada, fechou, parou tudo, parou o país. Você só ouvia barulho. Deve ter sido um... Pânico. Os jatos da Força Aérea Americana passando assim. Era o que a gente ouvia. Foi foda. Isso que você estava bem longe, né? Bem longe, mas assim, esparramou para todo lado. Porque as pessoas não viajavam. Eu trabalhava numa casa de show que começou a não ter os visitantes do norte. E aí? Se você lembra bem, o pessoal da Broadway foi pra rua e fala, venham ao teatro. Viagem de avião. Uma vez eu peguei um avião de Fort Lauderdale para Atlanta, logo no começo, quando começou a voltar assim, a andar as atividades normais do país, O piloto falou assim: senhoras e senhores, boa tarde, aqui é o voo Valorão Globade, porto do lado de Deio para Atlanta. Nós temos a nossa chegada está prevista para as 5 da tarde, pode ter certeza que eu vou pousar essa aeronave. Velho, moço, abre a porta ali para mim, cara, abre ali. Era esse o nível da tensão, cara. Foi um negócio que, poxa, foi atacado no foi próprio forte solo, né? Então, porra. Foi forte até pra quem não tava nem no país, velho. É. Sim, pro resto do mundo, e é até hoje, velho. E vou ser bem franco, uma das coisas que eu mais gosto de dublar, que é no Estúdio Sigma, e toda vez que eles me chamam, eu vou assim, que eu adoro aviação. É ou Mayday Desastres Aéreos e a Crash Investigation. Não pela queda, mas pela investigação. Ah, sim. E onde eles chegam, velho? Como é que eles descobrem tudo o que aconteceu? E tudo o que aconteceu naquele acidente via vias de regra para outros, né? Os outros vai para a Carta Mundial de Aviação. Então, se der um problema no manche, porque quando ele está em idle, a turbina não responde, eles param tudo e reformam todos os aviões que têm isso e para ir eliminando as possibilidades. Então, até hoje tem os documentários do 11 de setembro que são impressionantes. Impressionantes. Sim. Porque a gente não soube de tudo, a gente não viu tudo, né? E aquilo foi um acontecimento sem precedentes e que a gente tem resposta até hoje disso. Até hoje. É. Então, assim, morar nos Estados Unidos, voltando no gancho, foi surreal. Eu tirei o plástico do banco de um Mustang Zero, assim, cara. Eu tomei multa igual doido, porque eu ia toda quarta-feira pra Disney de Mustang. E aí você finza, né? Multa. Mas também fora quem isso... que não senta no banco do motorista de um Mustang e não sente o pezinho coçar? Mas na Powerline, que é uma pista que é um espelho, velho. Você não tem uma ondulação, é reto. Dirigir nos Estados Unidos é surreal, assim. É, e tudo mais, né? Morar lá, os amigos que fiz, porque são amigos zero, né? Você não tem ninguém que já te conhecia. Você faz amizade zero, né? Você não tem nenhum amigo de infância, né? Você não conhece ninguém. Mas, de repente, vira um Big Brother, assim. Você é amigo de todo mundo... Eu me lembro que eu morava sozinho, né? Eu fui pra lá sozinho, morei sempre com muita gente, mas o que se fazia na noite de Natal? Chorava. Então, o que a gente fazia? Eu tenho raiva de bolinha de Natal até hoje. Porque começava a pôr bolinha de Natal no shopping, eu já ficava puto. Ai, cara, dia 24 eu vou chorar. Ai, cara. Então, a gente começou a se reunir na comunidade brasileira, chamar essas pessoas que eram sozinhas pra chorar junto dia 24. Nossa. É, e a gente enchia a cara. Uma vez a gente fez uma bagunça muito grande, a polícia bateu na porta, eu falei, desculpa, seu guarda. É que no Brasil a gente faz essa festa na noite de 24 para 25 e não tem o pai e mãe de ninguém aqui. A gente tá tudo órfão, tá todo mundo no Brasil. A única coisa que tá tendo aqui hoje é Guaraná Antártica. Ele falou, sério, Guaraná? Tem? Ele tem. Ele entrou e bebeu com a gente. Porque o Guaraná lá é muito... Guaraná é muito famoso. Olha aí. Ele entrou e tomou um Guaraná. Ele falou, baixa o volume, põe um pouquinho mais baixo. maravilhoso. Bom, só coisa boa, cara, né? Só coisa boa. Enfim, como nós falamos de um podcast de anime, nada mais justo que nós tragamos aqui pro pessoal um pouquinho do que você fez com o anime. Pra quem não sabe, você emprestou a voz pro personagem Aegir de Braço Fantasma de Saint Seiya Omega. Eu fiquei com muito medo, porque foi numa época que eu estava numa ascensão bem bacana com a música do GT, porque como as pessoas não sabiam quem eu era, eu gravei de novo a música e fiz a versão estendida e lancei um vídeo que tem mais de 1 milhão de visualizações. Inclusive, na mesma época... Desculpa de interromper, mas inclusive ficou foda. E caralho, PSB Anime que fez. É, eles falaram assim, cara, você é o Ricardo que canta? Sou eu. Ele falou, a gente te procura há 12 anos. Vocês estão brincando? Eu falei, sério, a gente te procura há 12 anos. Então, eu tava nesse, eu falei, caramba, eu sou o cara da abertura do GT. A minha sobrinha, eu sempre falo isso, ela estudava no Coque de Ribeirão Preto, ela falava assim, tio, eu falo lá na escola que é você que canta a música do GT, o cara ri na minha cara. Ah, tá, Paulinha, eu sou a Xuxa. E a minha mãe é a Madonna, tá? Teu tio canta, ninguém sabe quem é. Até quando eu gravei esse vídeo, ela postou o vídeo na página dela do Orkut, na época, sei lá. Não, era Facebook já. Ah, tá. Não, foi, acho que foi quando o Orkut começou a aceitar vídeo. Por volta de 2010, 2011. Então foi mais pra frente, foi 2014 que eu lancei. Em algum lugar ela postou e marcou essas pessoas e falou assim, chupa. Maravilhoso. Aí eu falei, cara, agora que eu tô chegando legal assim, que meu nome tá bacana, estão começando a fazer festas, eu tô viajando, eu vou matar um cavaleiro? Não era? Ele não matou um cavaleiro? Na verdade, ele tentou. Eu fiquei preocupado. Eu falei, eu vou me sujar. Eu vou ser a única pessoa que vai matar um cavaleiro aqui. Eu vou ser apedrejado na rua. E não foi nada disso, né? Não teve nada disso. Por isso que eu falei, ele tentou. É, não morreu? Acho que tivesse morrido. Pela cena, eu falei, se fudeu, morreu. Pois é. Mas não morreu. Bom, menos mal. Aqui a gente tem o Kray. Continua. Em Full Metal Alchemist Brotherhood. Tem aonde foi gravado? Bom, infelizmente essa informação eu não tenho. Pesh Guatish e Glitch. Isso, acho que os dois foram gravados na CBS. Olha aí. Esse cara era demais, cara. Ele era alucinado. Adorava fazer ele. Pesh Guatish é só um das fractions da NEL que o pessoal mais ama por aí. Pode ter certeza. Ele era muito maluco, medroso pra caralho. Eu achava ele bem parecido, eu achava ele, o físico dele assim, eu achava ele meio Mato Grosso também, assim, magrelo, com os panos. Ele é um cupim, na verdade. Ele é um cupim. Quase isso. Ele é um cupim gigante. O que mais que tem aí na sua Wikipedia? Né? Aí a Wikipedia. Né? A gente tem aqui o Tycoon de Soul Hunter, de Senkaiden Hoshieng. Que ano? Não consigo, eu só tinha os títulos, os personagens e os títulos, infelizmente. Então, eu acho que isso tudo foi da CBS. Provável. Tudo isso foi da CBS. Eu fiz muito anime lá. Olha, minha lista tá boa, eu não tinha essa cronologia aí, essa listinha aí, eu não tinha. Pois não. É, tem até tem mais, eu só dei uma filtrada só pra dar um exemplo pro pessoal ficar com água na boca e buscar informação. Por exemplo, tem umas outras animações que você fez, como por exemplo, na animação chamada Os 7A, que você fez o Doc. O Doc cantava pra caramba, era. Cara, esse. Eu não sei como esse desenho passou pra criança. Eles eram muito doidos, eles viviam embaixo da terra, a rainha deles era alucinada, ela viajava, aí tinha uma época que chovia. Nasciam uns cogumelos que eles comiam. Era uma doideira, assim. Mas tinha muita música. Foi um dos meus primeiros trabalhos pra Disney, cantando. Eu já pergunta, tinha feito foi por volta dos anos 90, não foi? Não, o 7A é recente. Olha. É, o 7A não é muito antigo. O 7A é de 2010 pra frente. Ah, surpresa, porque animes assim... Nos anos 2010 pra frente, com essa onda do politicamente correto. É, mas se você ver, eram os sete anões, né? Eram os sete anões, mas numa versão maluca. Bem maluca. Né? E tinha muita música, a gente cantava demais. E, poxa, teve uma vez que eu regi umas árvores, as árvores perdiam as folhas e os galhos viravam braços. E o braço tocava violino na própria árvore. Ninguém faz isso de cara. Bom, você fez... 7A, gravei bastante. Pois é, você fez bastante South Park. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz o Butters, mas por via remota. Da mesma forma que eu fazia... como é que chama? Pocoyo. Sim. O Butters me era mandado, eu fazia aqui e mandava de volta. Eu não fiz o Butters... em estúdio, assim, pra... O South Park não foi feito no estúdio que eu tava trabalhando, entendeu? Ah, sim, sem dúvida. Eu fiz ele pouquíssimo tempo também. Aí trocou todo mundo, aí teve o elenco de fora, Trocou tudo. Eu fiz ele bem pouquinho. Gostava também. O que mais tem na sua lista aí? É, porque aí, além do Butters, que foi, você fez a primeira voz dele, você fez as segundas vozes de Jim Buchan, Jimmy Valder e Geralt e Profloski. Era ponta. É. E o Dr. Chaos, né? Ah, sim. Olha lá. O Dr. Chaos era o alter ego do Butters. Ah, sim. Se você lembrar, ele era um monstrinho que virava, ele era todo preto, ele era o mal, ele era o maluco. eu fiz essas coisas, fiz o Dr. Mr. Hank, o Cocô de Natal, eu que canto essa música. Cocô de Natal? Mr. Hank, o Cocô de Natal. É, no Natal não era o Papai Noel que eles recebiam, eles recebiam um cocô pela privada com a touquinha vermelha, cara. South Park, cara. South Park, não tem jeito. Não tem jeito, é surreal, adorava. Fiz pouco, foi intenso, mas foi curto. Bem curto. Bem curto. O que mais aí na tua lista? Mais os personagens. A gente entra nos jogos também, que você fez o Claros Amnistia em no Final Fantasy Kingslave, né? Isso. Fiz, fiquei rouco. Depois eu fiz também Call of Duty. Fiz um general, uma gritaria, cara, eu saía de lá sem voz, mandava queimar todo mundo. Incendiem! Porra, era uma gritaria. Mas eu fiz bastante game. Game é legal, totalmente diferente de dublar. Se você assistiu uma sessão de dublagem, assistiu uma sessão de game, é totalmente diferente, assim. Outra técnica, outra configuração, tudo diferente. A gente não vê o cara. A gente só vê a onda de voz que foi empregada e você copia a onda de voz falando do nosso jeito. Ah, sim, sem dúvida. Eu quis falar mais a questão do Final Fantasy XV, porque nós temos uma membro aqui do nosso time, a Artemis. Pensa numa menina que foi tragada por Final Fantasy XV. É mesmo? Nunca joguei. Poxa! Eu também não. Eu nunca joguei, cara. Eu não tenho tempo, adoraria. Eu tenho amigos que jogam, falei, puta, te ouvi ontem a tarde inteira, fiquei jogando. Era você no meu ouvido lá. Eu adoraria. É só parar e fazer também. É só parar, sentar e jogar, né? Adoro fazer game. Eu gostaria de ser chamado. O tempinho que você tem também, você quer descansar, né? Pô? É, fazer outras coisas, sabe? Assistir canal que não precisa. Que não vai te. Só vai te relaxar, assim, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não. Se eu fizer isso, eu envelheço muito rápido, né? Mas é que, quando você chega numa fase da vida, não é sério. Você começa a filtrar umas coisas, você sabe o que vai te vibrar e o que não vai. Não que um game não me vibraria. Eu prefiro muito mais gravar do que jogar. Muito mais. Muito mais. É muito mais legal. Não pelo que eu tô ganhando, mas pelo que eu tô fazendo mesmo, assim, entendeu? Talvez se eu jogar ali, vai me levar a energia embora e gravar é muito mais bacana. Você tá do outro lado ali. Que era uma coisa que a gente, quando criança, nem imaginava que existia, né? Às vezes eu pego o Uber, assim, e às vezes ele me pega em algum estúdio, e a gente começa a falar de dublagem, e eu já ouvi isso muito. Falo, cara, vocês existem, que legal. Ver o rosto. É sério, né? Ver o rosto de vocês, assim, a internet fez isso muito. Você imagina que há uns 15 anos atrás, 20, vai, a dublagem não era tão reconhecida como é hoje. Hoje o dublador é reconhecido na rua. Pois é. A pessoa fala, você é o fulano de tal. Foi a internet que deu cara pra essas vozes, né? Porque até então era um trabalho dito atrás das cortinas. Sim. Né? E hoje não, hoje é um trabalho totalmente visível, né? Então eu adoraria jogar, mas eu acho que dublar o jogo é muito mais a minha praia. legal. E por fim, aí. Pode falar, Álvaro, manda bala. Vamos lá. Então, aí uma coisa que a gente sempre fica curioso. Como você se sentiu quando o pessoal começou a te chamar para evento, você começou a fazer as palestras sobre a Coração de Criança, cantar na frente de uma cacetada de gente cantando junto? No começo, eu pensei assim, tá tendo um engano aqui. Porque não é possível que eu cantei essa música e causou isso tudo. Mas eu fui conversar com as pessoas. No primeiro evento que eu fiz, que foi em Uberlândia, eu desci do palco pela frente e fui andar no meio das pessoas. E todo mundo veio conversar comigo e eu queria saber, por que que você chorou? Por que que você quer ir lá falar comigo? Por que que você quer tirar essa foto? Eu precisava entender aquilo, aquela comoção, porque para mim era uma canção legal. Uhum. Você entende? Que ninguém me mate por isso, mas para mim era um trabalho. Eu falei, porra, cantei uma canção bacana. Agora, o Wendel, sim, vocês vão lá, tal, porque ele fez a voz do cara. E vocês... Depois eu fui prestar atenção quando eu recebi um e-mail de um cara que achou o meu endereço e falou assim, quando eu era pequeno, a sua voz falava para mim, quando eu chegava da escola, que se eu desse a mão para você, poderia surgir um mundo melhor. Aí a vida foi passando, para mim isso não aconteceu. Eu me senti enganado. Agora em 2014, você regravou, eu guardei esse e-mail, você regravou essa música e você está me dizendo de novo que a vida dá sempre uma chance para gente. E se você está aí reforçando e eu estou aqui, eu vou acreditar. Desde a primeira vez que eu ouvi você cantar a versão completa, eu não penso mais em suicídio. Olha, olha o tamanho da força de uma canção. Não, mas é, eu sempre encho o saco do Jorge, que tipo, o Jorge sempre foi um cara que gostou muito, muito de Dragon Ball. Eu, pra mim, Dragon Ball, né, Dragon Ball GT, eu já não gostei tanto. Porém, Ninguém gostou, não vem puxar isso pro teu lado. Não, tem, ninguém gosta. Sempre tem alguém que gosta, né, cara? Mas eles fazem essa comparação e falam, a música foi... Sempre foi perfeita, cara. É a melhor coisa do anime, do Dragon Ball GT, é a música de abertura. Olha aí. Então, aí assim, eu tenho que lembrar o que faz um perfume. Você sente o cheiro de um perfume, você volta no dia que você conheceu a garota... ser capaz de lembrar que música que estava tocando naquela hora, porque o perfume te joga para lá. A voz faz isso também. Sim. Então, ouvir uma voz que você ouvia quando criança ou adolescente, te joga naquele sofá um instante, assim, segundos, instantes, e você volta, na hora você volta para aquele lugar. E isso mexe no teu emotivo demais. Isso, dá saudade, cara. Nossa. Dá saudade. E de repente você conhecer a pessoa que participou disso, eu não sou o responsável pela sua saudade. Eu sou só o que faz o sorvete endurecer quando põe no congelador, entendeu? É o emulsificante, é a ponte, é o link. É o catalisador. É o catalisador, exato. Agora, você pode ser essência... responsável pela saudade, mas você é responsável pela nostalgia, cara. A nostalgia, exatamente. Quando eu descobri isso, os meus amigos, velho, tem uma banda em Ribeirão Preto que chama Plain Vinyl. São filhos de músicos amigos meus. E eu fui convidado para dirigir o show deles, 10 anos sem Cazuza na época, não sei. E a gente tava almoçando. E eles falaram assim, ô Rico, que mais você já dublou legal assim? Qual que é teu carro-chefe? Eu falei, abertura de Dragon Ball GT. Teve um cara que quase quebrou o prato. Eu não acredito! Pum! E jogou o garfo assim. Como é que você não falou pra gente antes, cara? Você vai cantar essa música um show com a gente hoje? Eu falei, cara, hoje é uma homenagem ao Cazuza. Ele falou, foda-se! essas atitudes foram me fazendo entender qual era a grandiosidade disso tudo. E te confesso, eu ainda fico muito surpreso. Muito, muito, muito surpreso. Até porque Dragon Ball praticamente trouxe tudo que você está tendo hoje em dia, né? Exatamente. Ou seja, lembra que eu falei lá no começo do japonês, que quando começou... Sim. Cara, fazia tempo que eu não subia no palco para cantar no palco pra gente. Quem fez isso por ele e por mim? Dragon Ball. Fez comigo também. Fez com a gente. Lá em Uber. Fez com a gente. Desculpa te interromper de novo, mas... Fez com a gente porque é por causa... do Dragon Ball que o Anime Series surgiu. Não é à toa. Exatamente. Que a gente, na nossa logo 2.0, a gente ostentava uma esfera do dragão. Caramba, que demais. Recentemente eu fiz um clipe do encerramento de Dragon Ball Super, que eu canto o segundo encerramento, né? Uhum. Bom lembrar do tempo em que eu era apenas criança, mas... Aí eu fiz a versão estendida... E os músicos são os técnicos de som da dublagem. Ali eu encontrei baterista, tecladista, baixista, guitarrista. E aí eu convidei Nelson Machado, Cecília Lemes, pessoas que participam de alguma forma de Dragon Ball, que fizeram alguma coisa no Super. Eu levei 30 pessoas para estúdio num sábado, numa véspera de Natal, e a gente se divertiu demais. E o clipe tá uma delícia, não sei se vocês já viram. Não, mas eu vou fazer questão de ver. É o encerramento completo de Dragon Ball Super, encerramento 2. Tá surreal. Ou seja, pode ter certeza que a gente vai deixar aqui no link. Procurando hype já. Sabe quando você consegue reunir 30 dubladores num astral maravilhoso e todo mundo bebendo e se divertindo? Difícil, Dragon Ball fez isso. E naquele dia, quando fomos embora, eles falaram, vamos fazer outro. Que música você vai gravar mais? Traz a gente aqui outra vez. Música, cara, música é muito forte. Muito forte. Sem dizer que eu trabalho com circo, que eu amo demais. Eu vou muito a Belém, onde o circo que eu tô trabalhando está, que é o Mirage Circo. Já fiz 3 circos do sonho, já fiz... já fiz o circo da NET, fiz o circo espacial, eu sou colaborador do Boi Bumbá Caprichoso, lá de Parintins, da Amazônia, sou apaixonado por Boi Bumbá, e essa é a minha vida. Olha, é o que cobre o podcast de hoje. Digamos que é um artista completo. Não, mas não sei se é completo, mas eu não sei se eu sou um artista completo, mas a minha vida é completa de arte, isso é. Eu nunca ganhei grana de outra forma, assim, entendeu? Não me vejo, eu não consigo. Não consigo. Uma vez eu fui convidado para trabalhar na Sony, no escritório da Sony, ganhar bem pra caramba, assim. Era desenvolver um lado de estúdio e tal, de fazer contato. Aí ela falou, eu quero te entrevistar, o que você faz da vida? Eu falei, ela falou, eu não vou te prender. Você não vai conseguir ficar sentado nessa sala aqui 10 horas. Vai voar. Não me contratou, não. e depois de tudo isso, depois de tudo que você já fez, você tem algum sonho ainda pra fazer? Tenho, claro. Nossa, e como tenho. Eu tô encantado com essas coisas da Disney que estão pintando, eu quero que venham cada vez mais. Circo é uma coisa também que mexe demais comigo. Eu tenho certeza que um dia eu vou ter o meu. Sou um grande dono de circo. Adivinha quem toca no intervalo? Dragon Ball, né, cara? Marcos Frota ainda feliz. Eu fiz o Marcos Frota. Os 3 circos do Marcos Frota eu já dirigi. Olha aí. E lá toca Dragon Ball também. Oh, yeah. Toca direto. É, eu que faço a parte musical, né? Show de bola. E tenho muita coisa, cara. Muita coisa. A minha vida é assim, ela. As fases vão pintando, sabe? E eu vou vencendo aí, cara. Vou zerando. Vou zerando as coisas aí e outras vão nascendo. E como a gente zerou a vida... Não, só vai marcando o check, né? Vai passando. Mais. Próximo. E a gente tá zerando a vida trazendo dubladores, cantores, Ricardo Fábio, check. Maravilha. Obrigado pelo convite, viu? Agora sim... A gente agradece. A gente agradece. Obrigado. Imensamente. Aí, assim... Você tem pretensão de fazer alguma composição própria? Eu sou muito movido a porquê, né? Como a minha vida ela é regida muito com as coisas imediatas, eu não me dou muito tempo para fazer uma coisa deixar rolar. Por exemplo, por que que eu faria uma música? Só por curtição, ok. Mas para isso, eu tenho que ter um porquê. Eu quero tocar ela onde? Eu quero... O que eu almejo? Qual é o propósito, quem ela vai alcançar, então eu teria que fazer todo esse trabalho. Então ter uma música de composição própria, já tive várias, lá naquele grupo nosso quando eu fiz, tinha música minha no disco, mas eu acho que não tem muita coisa é grupo nosso. Se você procurar grupo nosso, você vai me ver na década de 80 com o cabelo batendo no ombro, cantando com a voz da Tina Turner no inglês todo errado. Procura grupo nosso, NOS. Você vai ver, tem que ser lá nos antigão, você vai ver. Então, assim, eu não tenho esses planos, não sei te explicar se eu faria uma música, não sei, mas adoraria cantar uma próxima. Olha aí. Adoraria receber um telefonema e falar, aliás, sim, tem. Eu penso em cantar várias músicas que eu não gravei, então, mas não é composição minha, né? Ah, sim. Eu quero pegar Arma Letal, eu já gravei, ficou bonito pra caramba. Foi uma produção do TSB Anime, tem no YouTube também. Mas eu queria fazer um especial só disso, assim, cantar músicas que eu não gravei e de anime e gravar. É por isso que eu perguntei, é justamente o exemplo do Ricardo Cruz e do Rodrigo Rossi, eles têm a banda chamada Danger Sun. junto com a Larissa Tassi. Larissa Tassi, você tá aqui com a gente também. Simples, se tiver uma produção nacional de música para anime, isso tá crescendo, a gente tá vendo, a gente tá acompanhando. E se tiver o espaço para você compor uma música sua para colocar no anime, imagina o tamanho disso. É, aí eu iria. Tá vendo que você já deu um propósito? Você já explicou um porquê? Pois é. Tendo esse, falou, o objetivo é esse. É como se você estivesse me encomendando um trabalho que me daria o maior prazer em fazer, e a gente teria certeza que seria uma coisa muito legal para o mercado nacional, né? É claro que eu faria, é lógico que eu faria. Acho que tem que ter, né? E se nós temos essa força, é juntos e Salomão, meu amigo. Não tem como dizer. Tem que reunir mesmo e trazer essa galera, chamar as forças do bem, das vozes do bem. E como a gente tem bastante seguidor, muita gente gosta do nosso trabalho, nada melhor do que fazer o nosso, né? Fazer o nosso. Isso seria excepcional. É só chamar que eu vou. Tranquilo. Enfim, a última pra terminar, que assim, o papo tá bom, tá delicioso, mas infelizmente tudo que é bom uma hora chega ao fim. Complementando o que você falou um pouquinho lá no começo do episódio, fala os projetos futuros do qual você está passando, por exemplo, o que você pode falar, pelo menos por enquanto. A gente está fazendo a segunda temporada de Os 13 Porquês, o 13 Reasons Why, que é a história daquela garota que se mata e entrega uma fita para cada pessoa. Olha aí. É legal, eu sou o pai de um deles. E o legal, cara, a primeira temporada, a direção de Mauro Eduardo, porque a história é... Esses meninos recebem essa fita da menina que se matou e eles começam a entrar numa paranoia de culpa. E começam a mudar suas atitudes dentro de casa. E é por isso. Então eu sou o pai de um deles, o menino vomita no café da manhã e fala, filho, o que você tem? Aí eu perguntei, falei, Mauro, o que é? Ele falou, não vou te falar. Você vai ficar com essa dúvida até o fim da temporada, até quando vocês descobrem por que eles estão assim. Genial isso do diretor ter feito isso. Muito porque bom. Eu fui na curiosidade, eu falava, ele é gay? Não, não posso falar. Ele é drogado? Não, não posso falar. E eu não fui ler sinopse, eu não fui atrás de nada, eu entrei na vibe do diretor, entendeu? Então tá sendo feita a segunda temporada disso aí, na Unidub, do lado de casa. Abraço, Wendel Bezerra! Daqui dá pra ver, fala, Wendel. Teve uma festa junina feroz, eu trouxe tanta comida pra casa. Eu não fui na festa junina, eu fui no outro dia e ainda tinha paçoquinha, bala, eu trouxe um monte de coisa pra casa. Mais um Disney que tá pronto, né? É a próxima estreia aí. Que a gente cantou também. Cara, eu perguntava pro diretor, a gente pode parar pra chorar? Eu, não, chora só a hora que acabar. De dublagem é isso. De circo, tem muita novidade de circo para chegar até o fim do ano. Muita. Só que a gente não consegue misturar as estações, né? Eu pretendo fazer para mim também um canal para falar só de circo. Porque, cara, é muito legal. Circo é um mundo muito surreal e muito deles, assim. É muito particular. Mas é deslumbrante. Circo é deslumbrante. Sou apaixonado. Eu imagino só. Ah, é muito bom, cara. É muito bom. Muito bom. É o que eu posso dizer do que tá rolando mesmo, de novidades, assim, que eu me incluo, é isso. E Pocoyo, que sempre aparece, né? O Pocoyo daquele bonequinho azul. Sempre o Pocoyo. Desde 2006. Ou seja, a criança de 2006, daqui 10 anos, vai estar saudosa, eu vou estar fazendo o show do Pocoyo. E assim eu vou garantindo o futuro, né? Pocoyo é muito legal, eu gosto muito, cara. Gravei, a última vez que eu gravei Pocoyo foi agora na Páscoa, especial de Páscoa. Olha aí. É, bem legal. É, que eu vi... É isso, meninos. Inclusive, essa versão do encerramento de Dragon Ball Super que você fez com os dubladores... Inclusive, eu acabei de achar o seu canal e já me inscrevi. Então, meu canal é humilde, gente. Dá uma força lá, sabe por quê? Eu sou tiozinho, eu não tenho tanto, assim... Então agora que eu tô descobrindo como fazer, aí teve uma menina que me escreveu, não vou lembrar o nome dela, ela falou assim, eu não quero ser chata, mas você escreveu a letra toda errada. Eu copiei e colei do que me mandaram, eu nem li, ferrei tudo, passei lá, corrigi tudo, mandei um beijo pra ela, agradeci. Então eu tô aprendendo, mas passa lá, curte lá, me ajuda lá. Eu prometo alimentar mais o meu canal. É, tem uma coisa que um gringo faz que é bem legal que eu vou fazer também. Eu vou desconstruir algumas canções, explicar como foi feito, como é que se monta um vocal, o que foi feito na música X, que voz que eu fiz, como é que monta, e vou ensinar a cantar. Eu vou usar um pouco mais do meu tempo livre para fazer arte também. Olha aí. E aí eu vou alimentar mais o meu, vou alimentar mais o meu canal. Não, mas mantém assim, isso é legal pra gente, isso vale a pena. É legal, é uma satisfação, né? Eu acho bacana. E pra mim um grande exercício também, porque eu volto a dizer, muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço pra cantar na dublagem? É só ter aula? Não, é igual dublar. Pratique, cante em casa. Quer dublar? Baixa o volume da televisão, dubla qualquer coisa, sinta a tua voz, cante em casa, cante em estúdio, grava a tua voz, se ouve. Aprenda a gostar da tua voz, pergunta pra alguém se tá afinado, vai trabalhar, senão não adianta. E a gente fazer essas coisas, a gente trabalha. Olha, né? Eu tô trabalhando, vou estar me aprimorando. Né? E assim, queridos ouvintes, terminamos esse episódio que, pra mim, além de ter sido uma delícia gravar, foi um prazer inenarrável estar junto com o Ricardo Fábio. Tipo, eu acho demais. Meu, além acho mó barato. Além do cara ter embalado o meu começo de adolescência com Dragon Ball GT. O cara é uma... Você é uma simpatia, Ricardo. Você é uma simpatia, cara. Obrigado. Hoje em dia, né, a internet... A gente tá falando de três lugares diferentes, né? Dois de São Paulo e um fora. Eu já participei de um podcast maior, assim, de mais quatro pessoas... bem de longe do Brasil. O pessoal do TSB também é do Nordeste do Brasil, de Maceió também. A internet faz isso, né? A internet une as nossas afinidades, mas nós merecemos nos conhecer pessoalmente. Sim, né? Quando eu for em São Paulo, se você tiver no Anime Friends ou coisa do gênero, posso não ir cantando, mas eu vou como público. Uhum. É só marcar, a gente se tromba. Opa! A gente faz um ao vivo lá, né? Só pra falar um oi. É legal saber. O que eu falei antes de começar? Eu falei, deixa eu ver a foto de vocês pra ver a cara de quem eu tô falando, pra não ficar a voz, né? Já chega de ter só uma voz no passado. Hoje nós temos um. Oh. Sem dúvida. Bom, pra vocês que já sabem, a gente vai deixar no link do post, página do Facebook, perfil do Instagram, o link do canal do YouTube, se inscrevam, ele merece! Obrigado! Todos nós merecemos, vamos lá. Isso é Dragon Ball, porra! Isso aí! E pra terminar, você que gostou do episódio, basta mandar um e-mail pra gente, contato@animesphere.com.br. Nós temos a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Twitter, o nosso perfil no Instagram, a gente tá no Spotify. Você que tem celulares ou qualquer dispositivo da Apple, dê 5 estrelinhas e uma análise, que isso vale demais pra gente. Isso aí. De resto... Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Até mais. Muito obrigado, Ricardo. De Eu novo. Que agradeço. Valeu por tudo, cara. Prazerzaço. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Mas sigo teus passos pela escuridão que tenta sempre me alcançar. Vai levar a minha dor. será a arma letal que no fim libertará. Sinto a força aqui dentro de mim, seu amor me faz sorrir. E já é hora de escapar sem repetir os mesmos erros. Estando ao teu lado, farei tua vida cada dia renovar. Se meu coração vai um dia pulsar, contemplando teus olhos refletidos no espelho, vai ser já. Sabe?